4. Aparelho 2223, serviço radar encerrado, a 27 milhas para a conquista, prossiga com a rádio. Para a frequência livre. 449, solo 22, ele para a direita no regime décima 1. Confirmo 5096, modulo. Sim, senhor. Solicitando vento. Vento, Salvador. 180 graus, 09. Passou os outros graus, pista 2. Certo, obrigado. Certo. Oceanaia 62, complexo de participação, chame Torre 1-1895. Bom dia, bom dia. Oceanaia 6312, desça para 2000 pés, ajuste no 020, livre aliança, posso aplicar. Nas minhas solas 24, olha para a direita, uma 2 anos, décima 1, bom dia. Oceanaia 6125, confirmando o cheque 3, pouso autorizado pista 10, vento 1, 8, 0 graus, 1, 2, 9. É livre pouso, baixo e travou, meu Deus. Instalação, comandante, na curta final da 10, visual da torre, pássaros, à direita da aproximação. Obrigado. Modificação da primeira de voo, se eu faço o pouso. Quem copiou cancelamento em outro clube, mostra papá a língua de forma grave e o pouso na 200. Itália Fachada, copiado o cancelamento em outro clube, pouso no 200, reporte de destino, Itália Fachada. Escuta, Faustinho de Lima. Na minha 25, aos 2 mil, seu solo direito, no 2 anos, décima 1, bom dia, Tessa. Thank you. Malcaca. Ajuste a linha cola, porque agora o 180 graus não deu nada. Gol no 37. Controle Salvador, gol 372, decolou. Gol 372, contato radar, grupamento de voo 370, saída Puca. 370 na Puca, pode voar Jamo? Autorizado. Jamo e coordenação do nível 410, bonitinho. 25. Sola 32, ele vai para a sua direita, ala 21, décima 1, sua direita lá. Pista 10, 180 graus, 109, 1095. Baixou aí pra você, 217. Sim, 35217, palma, trato dele 4, 3,510. Sobre a cabeceira 3,500, entre na aproximação. Informação adicional, cátedra na final da 1,0. Evento 1,80 graus, 1,3 mais, pouso autorizado, pista 10, 5,217. Pouso autorizado na 10, 217. Papá, o meu Fox Índia Lima, chame Centro Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Delta 3524. Mantenha nível 370, chame Centro Recife em 12545, alterna 12685. Aos 37. Se tiver condições, está autorizado o deslocamento aéreo até o parte do Gael, 07. Não há mais trato para reportar. Retorno comercial controlado. 4062. Chegou no 934, em caso fale comunicações para descida, chama a Recife em 12545. Charlie Alpha Charlie, desce ao nível 090, abaixo a critério do comandante, Recife te conhece o tráfego a informar, reporte para o cancelamento. Trip 5414, serve do radar encerrado, prossiga com Enelda em 120, decimal 1, bom pouso. 095, bom dia, acione identificação, mantenha nível 400, da presente, voe direto bridge. Bridge, obrigado, na parte da espera. Papá, cruzamento na 7, Quebec, Mike Lima. Nível táxi até Lima, alta tensão. Levantando, centro de frequência livre. Estaciona 6304, chame Recife em 12545, alterna 12655. Uno 2685, a secundária. Já presença a autoridade de frequência livre para a autocondenação. Chame-nos outra vez de Veracruz. Seguiu o companheiro à frente. Na linha, só o Luiz de novo. alterna 12685. Polo 470, bom dia, sua identificação, mantenha linha 390, na posição sleep, chame em 12545. Charlie Alpha Charlie, Recife. Romeu Charlie Alpha Charlie, planejamento cancelado às 1150. Descida autorizada 090, baixa critério, considerando seu pouso 1200. Romeu Charlie Alpha Charlie, vamos serviço radar encerrado. Bom, 630, bom dia, sua identificação, mantenha 370 na proa de Pabog, reporte descida. Bom, deixa eu ver a 3 do 9. direita, ataque seria a pista, ponta alinhada e pronto. Pelo 158, se confirmando. Ataque via pista. Rua direita, ataque via pista, reporta alinhado pronto para captura. Faz a linha, mantém a captura no zero, tá 3179. Netuno 158, quando pronto, autorizado. 180 graus, 129. Netuno 158. Atacando o Fox Trans Tango Oscar. Privado final na 7, reporta na pista. Atacando o Fox Trans Tango Oscar. Verificação autorizada a senha da PAN. Deixa para a pista de voo 05. Comando 58, sobe a restrita 1.500 pés e controle 19.8. Controle 119.8 para o Netuno 58, restrita 1.500. controle Salvador, Netuno 158. Netuno 158, contato radar, chuva restrita no Rio 27. Aguarde liberação para voltar. Netuno 158, da restrita 1500, aguardando liberação do controle para 055. Dando 3564 RT. Correto, na posição Sleep 12545. Sete, Empresa de Brasília, 1, 2, 4, decimal 2, 5. Só Tango Oscar, Sola 02, Oliver. Próxima. 6255 decolado ao 03, controle 198. Boa viagem. Aqui vai chamar a Gotra de agora 18, 19 decimal 8, informação que está bem ruim a transmissão do seu rádio, tá? Muito obrigado, uma excelente semana. Confirma, confirmo sim, é, a gente vai chamar agora 19 8 controle, só informa que está bem ruim a transmissão do seu rádio, bem ruim. Paciente, agradeço, passou o cheque, obrigado. Ok, agradeço, agora depois de decolado, é, melhorou um pouco, mas é, a gente deu a primeira informação pela ruim, tchau, tchau. Controle, Salvador Cordial, bom dia, 6225 novamente, agora leva. É, subindo então a 320, confirma, sai da água. Prato, na Correto, gol 9-0. 3179, chame o centro Recife, 1251, alterne 3395. 3-1-2-1-3-1-1, bom dia. Chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3-3-9-5. Desça e mantenha 2000 pés, ajuste a última zona 020. Lado do colágeno, mantenha 0 graus, 099, alfa comissão. Oi, 2-0, bom dia, Serenite Nação, mantenha o vírgula 3, Serenite Nação, posição E, Lidia, alterna, 925, decimal 4. Bom, adaptado. Bom, no 880, na posição E, Lidia, alterna, Recife, 925, decimal 4. Zona modificada, zona 2, zona 0, curva agora à esquerda, na rua da rotatória, descendo para 1.500 pés, pronto, chá, chá. Estimativa, ajuste 1.020. Uno 2.6, decimal 5.5. Uno 0.95, aguarde. 1.648, acende a identificação, sube e mantenha nível de voo 3.5.0. Alfa, condição, declarado 1.1, controle 19.8. Tá bom. 10 paladas 1-9, controle 19-8, alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Siga. 179, acende a identificação, sobre mantenimento de voo 3-4-0. Tango Nath Code. Estacionado, responde 543. Responde acionado, 5473. 1.250 pés. Está livre de restrição para o Alfa Tango Tango, confirma? Mantenha a restrição da saída, prossiga na saída, bom, subindo ao nível, coisa, 4.000 pés. Ok, mantendo a restrição da saída, bom, alfa Tango Tango. Coisa, 3.000 pés a restrição. 3.000 pés a restrição, alfa Tango Tango. Zona 0, vento 1.80, zona 0, zona 0. À esquerda, na proa 225, proa 225 por 60 milhas após a turma. Charlie, final da 17, baixou o travão? Afirmativo, baixou o travão. 1.80 graus, 1.0 nós. pouso autorizado, pistola 917, Fox, Charlie Charlie. Autorizado, Charlie Charlie. Confirma no qual estacionamento? Aero está? Então, suba e mantenha o nível de voo 320. 2994, controle de Anove 8, boa viagem. 198, muito obrigado, até amanhã. Foi de Salvador, muito bom dia, Azul 402, 2304. Após a rolagem do Charlie 402, ali mantém. Após a rolagem, companheiro, ali mantém da 3304. Mantém o nível 340, saída da Alfa. É o 340, Azul 402. Atenção na escuta do controle. Qual a altitude? 3 mil pés. Sete, não tem um contato radar com a aeronave. Faça um check no transponder agora. Só tem um modo alfa. Só tem um radar primário. Subir e manter o nível 100, alfa, tá lutando. Autorizado subir 100 para o alfa, tá lutando. Lima, aquilo Zulu decolado Zulu 6, controle 098, boa viagem. 098, grato amigo, então é só. Fox Charlie, Charlie. Solo ao Zulu 6, direita para a área está estacionada na frequência livre. Zulu Juliette Serra. Luciano ingressando para o pátio após iniciar o táxi, chama na papá para ingresso no 7, Zulu Juliette Serra.